Salvador, 3201, informação ECO, bom dia. 3201, na sanificação, desse via chegada bom, parabéns, meu pai, ajuste 1013, informe estabilizado. Final LS, é isso aí. Gente, vai descer via para 2000, tá 3201, informará estabilizado. Alô, bom dia. Aqui, 4177, informação Foxtrot, nível 360, Vitória. Bom dia, Azul 4177, está autorizado para Vitória, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva direita, inicialmente na subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5155 e o controle opera em 119.35, contexto. Azul 4177, Vitória, nível 360. Responde aí 50, decola com curva direita, saída da El, com a Leda e Bidev. Transponder 5155, controle 119.35. Correto, Azul 4177, chame quando pronto para o pushback e acionamento na posição 01. estabilizou o sinal, tá 3201. Centro, completo final, chame 2, 118.6. 186, 3201. Salvador, está 3201, estabilizado o sinal, bom dia. Bom dia, então 3201, avistado, cheque o trem, o Kenegal no 0 no 3, vento de 300 graus com 2 nós, está livre pouso na 10. Livre pouso na 10, está 3201. Salvador, azul 4177, solicitou acionamento na posição e posterior buscando. Autorizado o acionamento, chame para o pushback, o azul 4177. Chamará para o pushback, 4177. Salvador, bom dia, como Tango, Tango no Mendereco. Tango no Mendereco, prossiga. Bom dia, tá cruzando 2090 para 1110 na mão. É, desse mantendo 2000 pés, ajuste 1013 na chegada mãe, fome final LS3. 2013 apontará no ILS, tá no Mendereco. Salvador, muito bom dia, Webjet 6749, informação Foxtrot. Bom dia, 6749, aguarde o instante, cópia 340, Guarulhos. 6749, sente. Bom dia, Abiante 717, tente da Foxtrot 340 para Galeão. Bom dia, aguarde o instante 5717, número 2 para a cópia. Tente, está aguardando. Poderia sair da saída, seria a Dael? Afirmo. Tente, está aguardando cópia 5717. Oi. No solo aos 48, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da taxa Juliette. Livra à direita, prossegue na Alfa e chame antes da Juliette. 3201. Torre Salvador, muito bom dia, Webjet 5898, cliente da Foxtrot. Bom dia, é o número 3 para a cópia, aguarde, 5898. Cliente, aguardando. Web 6749, copia. Afirma, prossiga. Web 6749, autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, após direto para Leda e Bidev. O transponder é 5157, o controle 1935, Cotege. Estamos autorizados, instrumentos para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, Upper Whisky 50. Decola da pistão no zero com curva direita, saída da El, após posição da El, voa direto Leda. Após Leda, Bidev, 5157, código web 6749, 1935, controle. Correto, 6749, chama para o puxa, acionamento. Está no 2, o 6749, presente. Puxa, né, 6251, na escuta da torre. Afirmativo, está pronto para o puxa e o acionamento no 14, informação é eco. Ok, o 6251 está autorizado, puxa, acionamento, chame para o táxi, o Kinegal no 0, no 3. Obrigado, amigo. Torre Salvador Azul 41 na sua frente, pronto para o pushback. O 77, aguarde um instante para o pushback. Após o estacionamento da aeronave da TAM, no portão 3, coordene com a equipe de solo, autorizado push. Chama para o táxi. Após o parqueamento do TAM na 3, ainda aqui o push Azul 41 na sua frente. O TAM 3201 está livre ingresso no pátio principal para o portão 03. Livre ingresso para o portão 03, 3201. Web 5797 na escuta, para cópia. Para cópia, 5797. Web 5797, autorizado para Galeão, nível 340, pela Upper November 857 até Porto Seguro. Após Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda e Bidev. O transponder é 5161 e o controle em 119.35, quanto é isso? Poderia confirmar o transponder? 5161. Tá, sim, autorizado 340 para Galeão. Pelo Upper November 857, Serra Golfo Romeo, Upper Zulu no 6, Groove, Upper Zulu no 4, Tetoquim, decola da 10, primeira curva pela direita, saída da El, Leda, Bidev, transponder 5161, objeto 717. E o controle 1935, ok? 1935, 1777. Correto, chama para o posicionamento 5717. Web 5898 na escuta, para qual? Afirmo na escuta, para qual é o 5898? 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5162 e o controle em 119.35, cotejo. Presente, autorizando 340, conforme o plano, pela Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita. Saída é a da El, Leda, após Bridge, 5162 no transponder, 119.35 é o controle, objeto 5898. Correto, 5898, chama para o pushback acionamento no 5. Chama quando pronto para o pushback acionamento no 5, 5898. Salvador, Oceaner 6251, acionado, pronto para o táxi. Nosso PLD hoje é de 118. O alternativo vai ser o Charlie Galeão, com autonomia de 3 horas mais 50. Ok, Galeão 118, 3 horas e 50. O Oceaner 6251 vai taxiar via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, Kenegal no 0, 13. Solicito apenas que aguarde um instante. no através do portão 62, entre os portões 5 e 6, ok? Tem uma aeronave da Azul puxando aqui no setor norte do pátio. O senhor será o número 2 no ponto de espera, chame pronto para a decolagem. O ativo vai ser pátio Índia para Alfa, no ponto de espera, porém vai observar aí o Azul. Teremos o número 2 com 1013, até lá. Aguarde o instante, 6749. Aguarde, 6749. Interceptando o localizador da aeronave. Certo,